faz um sucesso. O Jaldo Rodrigues, venha. A bituca queimando meu dedo, uísque derretendo gelo, o amado Batista tocando o meu ex-amor. Valentines bateu na minha mente, eu quase inconsciente, peguei o celular pra te ligar sem pensar que a gente terminou recente, não quer mais me ver na sua frente, já colocou outro em meu lugar. Meu ex-amor ainda é atual, coração atualizou. Meu ex-amor, tá difícil superar quem já te superou. Meu ex-amor, ainda é atual, coração não atualizou. Meu ex-amor, tá difícil superar quem já te superou. Essa aqui é pra quem ainda não superou o seu. Tá na hora de atualizar seu coraçãozinho, viu? Portal do Arrocha. A bituca queimando meu dedo, uísque derretendo gelo, o amado Batista tocando o meu ex-amor. Valentine's bateu na minha mente, eu quase inconsciente, peguei o celular pra te ligar sem pensar que a gente terminou recente, não quer mais me ver na sua frente, já colocou outro em meu lugar. Meu ex-amor, tá difícil superar quem já